Sula Mazurega, qualquer jeito, para o cantor Rildomar Souza, de Francisco Beltrão, bem ali no Paraná. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook. Rildomar, um abração para você. Se você tiver música, uma música boa gravada, e manda para gente no nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com, que nós vamos mostrar para o Brasil e para o mundo aqui a sua música, tá bom? A sugestão do Beijar. Música nova de Boni e Beluco, com a participação do Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Eu Bebo. É tarde, o vento é frio, aqui dentro um vazio, sem ânimo, sem rumo, sem você. Liguei pra conversar, nem quis me escutar. Volto pro boteco e vou beber, pra ninguém ver. De novo eu chorar. Finjo atender uma ligação no celular. Aqui dentro um vazio, sem ânimo, sem rumo, sem você. Liguei pra conversar, nem quis me escutar. Volto pro boteco e vou beber, pra ninguém ver. De novo eu chorar, finjo atender a ligação. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Boni Beluco, com a participação do Jorge, Eu Bebo. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Mesmo porque todo artista famoso hoje já foi um ilustre desconhecido no passado, né? E aí que entra o trabalho importante do divulgador, porque o divulgador tem duas funções. Primeiro, fazer o artista chegar ao sucesso, e depois fazer o artista não cair do sucesso, que é muito mais difícil, né? Então, de qualquer jeito, o trabalho do divulgador é indispensável. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, é só falar com o Flávio Beijar, que é a especialidade dele, no telefone 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. No próximo bloco, Pedro, Paulo e Matheus, música nova do Cristiano Neves e música nova do Lucas Luco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil. Lembrando que a partir do mês de julho, o nosso programa vai ter outro sistema de distribuição. Estamos tentando ser mais eficientes, viu? Então, como eu não tenho o e-mail de todo mundo, para que você saiba, é importante que você me mande um e-mail. Mande um e-mail da sua rádio, dizendo: Cleiton, aqui é a rádio fulana de tal cidade, assim, assim. Nós transmitimos o seu programa. Você pode mandar esse e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. E eu quero registrar aqui a primeira rádio do estado do Amapá a transmitir o nosso programa. É a Lourenço FM 87,3, no município de Calçoene. Fica lá na selva amazônica, né? A 340 quilômetros da capital. E essa rádio fica num garimpo. São 340 quilômetros de estrada de chão, é verdade. Eu quero mandar um abraço carinhoso para os amigos da Lourenço FM 87,3, agradecer, né, para que vocês estão aí transmitindo o nosso programa. O município de Calçoene tem 10 mil habitantes, num território 3 vezes maior do que o Distrito Federal, 14.269 quilômetros quadrados. Quem nasce em Calçoene é calçoenense. É um município jovem, foi fundado no dia 22/12/1956, portanto, no fim desse ano vai completar 60 anos. É mais novo do que eu, né? A prefeita atual é Maria Lucimar da Silva Lima, do PMDB. E o município de Calçoene faz divisa de um lado com o Oceano Atlântico, para Cuba, para a Serra do Navio e o Oiapoque, né? Então aí é a primeira emissora do estado do Amapá a transmitir o nosso programa. Um abraço a todos os diretores da Lourenço FM, principalmente os ouvintes da 87,3. Eu vou atender um pedido do meu amigo Afonso Mendes, da Fazenda Taboado, lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Ele passou um tempo sem me ligar, eu achei que ele tinha caído do cavalo de novo. Mas ele me ligou, disse que está tudo bem, está lá e tal. Ele disse que só tinha tirado umas férias e telefonava o programa. Afonso, um abração para você, um abração para o meu amigo Zé dos Passos, a dona Conceição, da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. O Afonso programou, eu toco. Pedro, Paulo e Matheus, Saudade do Modão. Saudade do som da viola e das melodias que vêm do sertão. Cantar em volta da fogueira, madrugada inteira, guaranha e modão. Modão do tchão, carreira e pardinho, gravei, bicravinho, Felipe e folgão. E saudade, e o som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretensioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. Cercado de amigos e amigas, cantando as cantigas do tempo dos pais. Aquele modão que arrepia, e hoje em dia não se ouve mais. Modão do milionário é rico, de novo

Veraguas, lá no Panamá. E está curtindo o nosso programa pela radioestudiobrasil.com.br. Cláudio, um beijão para você. Você está fazendo parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vinda. Na internet, fez o mundo ficar apetitinho. A Cláudia está lá no Panamá, curtindo o nosso programa, enquanto ela vê os navios passando de um lado para o outro, do Atlântico para o Pacífico, lá no canal do Panamá. Música nova do menino de patrocínio, Lucas Luco, Batom Vermelho. Não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio contra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Beijei mais bocas que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Beijei mais bocas que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. Lucas Luco, Batom Vermelho, para Andréia da Mata. Ela é de Jaborandi, na Bahia, mas mora aqui em Brasília e chega para fazer parte do nosso Facebook. Eu toquei a música do Lucas Luco. Quero mandar um abraço carinhoso para os nossos amigos de lá de Patrocínio, que é a terra dele, que estão ouvindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, a rádio que chegou para fazer a diferença naquela região, a Rádio Sem Jabá. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. O cuspe do Zé de Abreu representa a intolerância política no Brasil de hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, às vezes eu sou até repetitivo, né? Porque a gente fala de um assunto, daí a pouco você acha que não vai acontecer de novo, acontece coisa pior. Está acontecendo um negócio no Brasil que começou, eu particularmente fico muito triste com isso, porque política é a arte dos contrários. Se fosse para ser todo mundo de um lado só, não precisava ter política. Ficar todo mundo de um lado, pronto, está resolvido. Mas não, a política é isso. Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia diferente da minha, nós somos adversários, nós não somos inimigos. Esse é o ponto. As pessoas estão se comportando como se quem pensasse diferente não fosse adversário, fosse inimigo. Então eu já vi o presidente Lula, o ex-presidente Lula sendo hostilizado, já vi deputados, senadores de vários partidos sendo, não pode nem ir no restaurante, e culminou agora na última semana, na última sexta-feira, com aquela cena horrorosa daquele ator da Globo, que é um petista assumido, defensor da Dilma, do Lula, né? E ele estava num restaurante em São Paulo, e o pessoal começou a xingá-lo, e ele acabou dando uma cuspida na cara de um casal que estava sentado numa mesa. Depois foi lá no programa do Faustão, está faltando agora o Faustão chamar o casal, né? Porque ele escutou só um lado, né? Mas não importa se seja o Zé de Abreu, quem seja, o que importa, a minha dica de hoje, é a questão da intolerância política. Gente, isso é uma loucura, né? Nós somos todos irmãos, os brasileiros, os eleitores do Lula, do Aécio, mesmo porque, se você for ver direitinho, é tudo a mesma coisa, não tem diferença de um para o outro, não, viu? Um pelo outro não merece troco. E aí ficam as pessoas brigando, xingando umas aos outras, amigos se distanciando, família se dividindo por causa de política, por causa desses bandidos que estão aí roubando o nosso dinheiro, que vocês estão vendo o que está acontecendo, e a gente fica se desgastando por conta disso. Gente, vamos botar a cabeça no lugar, vamos discutir política. É absolutamente necessário. Se o brasileiro soubesse discutir política há mais tempo, não estava acontecendo isso. Ah, eu não gosto de política, largou para lá, os bandidos foram aumentando a capacidade de roubar e quebraram o Brasil, entendeu? Essa classe política que está aí, salvo raríssimas exceções, tudo um bando de ladrão, de saqueadores, né, que meteram a mão, e lá do PT, não é do PT, não, é tudo quanto é partido, não escapa um. Claro que tem gente boa na política, não tô generalizando, não, mas os bons você conta nos dedos. Então, gente, vamos deixar a intolerância de lado. Se você não der conta de discutir política em termos civilizados e razoáveis, é melhor não discutir. Larga disso, vai falar de futebol, mulher, carnaval, assunto até mais interessante, né? Música nova de Vitor e Léo, Vai Me Perdoar. Mentira, e você quis pagar pra ver. Sei que é hora de dizer adeus. Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim, mas vai me perdoando, enfim. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. E vai lembrando que o ser humano erra também. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai perdoando que o destino te trará alguém. E com os anos você vai se esquecer, meu bem. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai me perdoando, esse meu jeito estranho, sei que fez você sofrer. Era mentira e você quis pagar pra ver. Sei que é hora de dizer adeus. Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim, mas vai me perdoando, enfim. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. E vai lembrando que o ser humano erra também. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai perdoando que o destino te trará alguém. E com

um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Bonito. Esse é o Salmo 16, Deus está sempre comigo, do CD de Salmos da Márcia Ferreira. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Ivan Medeiros, do Renato Barros e do Eduardo Gomes, aqui mora gente, para o Mina Rossi, é chefe de cozinha aqui de Brasília, e o meu mais novo amigo do Facebook. Mina, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Vem aí, música nova de Eliane e Samuel. Daqui uns dias está saindo uma música nova deles aí, Olhando nos Seus Olhos, uma música lindíssima, romântica, muito apaixonada. Eliane e Samuel estarão comigo no dia 14 de maio, vai acontecer em Coromandel, lá na minha terra, em Minas Gerais, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel e região do Cleiton Aguiar. Nós vamos nos reunir lá para sair da telinha do computador e ficar frente a frente, trocar ideia, né? Vai ser uma festa muito bonita, não é um evento comercial, não tem cobrança de ingresso, não sei ainda o local que vai ser feito, estamos escolhendo, mas vai ser no dia 14 de maio. E para que você participe, basta que você faça parte do nosso Facebook e que manifeste à vontade, porque até o fim dessa semana nós vamos receber as pessoas manifestando a sua vontade. Depois eu paro, porque eu preciso saber exatamente quantas pessoas vão para eu poder fazer direitinho, né, a organização da festa. Então, se você quiser participar desse primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar lá em Coromandel e região, é só manifestar a sua vontade na minha página do Facebook, no perfil 1 e no perfil 2. E Eliane e Samuel vão alegrar a nossa festa cantando pra gente lá. Já que eu tô falando em Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. João Mineiro e Marciano, Última Esperança. Mais amada, tem outros tempos, me fizeram tanto medo. Onde andarás, alma gêmea que me ama? Já não mais posso esconder esses meus ais. Todo este tempo que de ti estou ausente, infelizmente, cada vez que quero mais. Dizes que eu sou o teu artista, que não mais queres outro alguém em teu viver. Te pertence igualmente esta conquista, pois, como disse, não consigo te esquecer. Busquei conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar a tua lembrança, mas não encontro teu perfume em outras flores. E te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma gêmea que me ama? Já não mais posso esconder estes meus ais. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente, cada vez te quero mais. Relembrando Goiás, João Mineiro e Marciano, última esperança para Márcia Alves, minha conterrânea de Coromandel. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Márcia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Espero você lá no dia 14, está convidada para estar lá com a gente, né, no primeiro encontro nosso aí no Coró, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Não deixe que a saudade sufoca, que a rotina acomode e que o medo impeça de tentar. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode e que o medo impeça de tentar. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Zé Augusto e Gustavo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você pode participar do nosso programa por intermédio dos meus perfis do Facebook. Quem tiver o WhatsApp pode mandar o WhatsApp, quem tiver Twitter pode mandar. Viu que eu vou atender você com o maior prazer. Você pode mandar música, pedir oração, mandar recado, use e abuse do nosso programa, porque afinal de contas, há 30 e poucos anos que eu estou aqui tentando fazer um programa de rádio útil, que preste serviços, que, né, leve, tantas e tantas coisas boas já aconteceram por intermédio do nosso programa, e você pode continuar fazendo contato comigo, inclusive pelo nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Zé Augusto e Gustavo, Meu Picasso. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem dó de rã, nem camada, vem logo pro meu Picasso. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem dó de rã, nem camada, ela quer mesmo o Picasso. Oh! Hey! Pagando de patricinha, já desfilou de Camaro. Ele pensou que era o tal, ela só fez de otário. Land Rover também, saiu pra dar uma voltinha, ele se achando cara, ela entrando na minha. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, vem logo pro meu Picasso. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, ela quer mesmo o Picasso, meu Picasso. Vem logo pro meu Picasso, se ela quer mesmo que eu faço. Vem logo pro meu Picasso, meu Picasso. Vem logo pro meu Picasso, se ela quer mesmo que eu faço. Vem logo pro meu Picasso. Hey! sentiu a pegada. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, vem logo pro meu ficar. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, ela quer mesmo é o Picasso. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, vem logo pro meu ficar. Ela quer mesmo é pegada, deixa comigo que eu faço. Nem Dodge Ram, nem Camaro, ela quer mesmo o Picasso, meu Picasso. Vem logo pro meu Picasso, ela quer mesmo que eu faça. Vem logo pro meu Picasso, meu Picasso. Vem logo pro meu Picasso, ela quer mesmo que eu faça. Vem logo pro meu Picasso. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Zé Augusto e Gustavo, meu Picasso. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês param de me passar vergonha, vocês cantam ruim demais, pelo amor de Deus. Mas hoje eu vou trazer o maior de todos os professores. A Faculdade da Música apresenta o mestre José Rico, Grande Mulher. Há tempos eu precisava falar contigo, mas não podia, era proibido, meu grande amor. Agora posso, pois estou livre, bem me amparado, me amo tanto, e te ao meu lado, me dando forças pra eu viver. Como é tão bom viver a vida sem obstáculos, sem ter encheção de saco, vivendo a vida que a gente quer. É tão sublime gostar de alguém e pôr na cabeça, fazendo com que mereça de ter em seu lar uma grande mulher. Ele é manhoso. Há tempos eu precisava falar contigo, mas não podia, era proibido, meu grande amor. Agora posso, pois estou livre. Vive ao meu lado, me dando forças pra eu viver. Como é tão bom viver a vida sem obstáculos, sem ter encheção de saco, vivendo a vida que a gente quer. É tão sublime gostar de alguém e pôr na cabeça, fazendo com que mereça de ter em seu lar uma grande mulher. A Faculdade da Música apresentou o mestre Zé Rico no seu disco solo de 1992, Grande Mulher, para a Marcela Pereira. Ela é de Coromandel, mas mora em Uberlândia e está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Marcela, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Mostrei um sucesso do passado, vou trazer um sucesso do presente. É lançamento, música nova, a composição do Joel Marques e do Maracaí, o goiano da voz de mel, Leonardo, do bar para a igreja. Bebendo por ela, eu vim direto do bar pra igreja.